Comunicativo do veículo 245, 1208, controle. 208, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, até 3171. Tá, 3171, contato radar, vou para nível de voo 320, saída da área. Afirmativa, alguma possibilidade de vão direto para posição Leda? Autorizado, direto Leda. Quando Leda, 3171. Igualmente, Mike, é que você deu, bom dia. Mótica, Votar 3171. Tá, 3171 já foi coordenada com o Centro Recife e o mesmo solicita que mantenha a saída devido a separação em Guarulhos. Tá ciente, vai manter a saída 3171. 3171, chama o centro Recife, frequência 125, decima 1, alterne 133, decima 25. Prossiga. Chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 25, 133, 200. Obrigado, bom dia. Bom dia. Canal 6225, adiciona a identificação, está sob contato radar, está na posição Conde. Lona para de Bonfro, na interceptação chega da Bonfro, desça para 4010. O ajuste 903. Está presente na proa de Bonfro, ajuste 1013, quando autorizado, desça para 4000 pés. Alvo 961, bom dia, Itália, confere, sempre aprovado 360. Copia, aguarda a coordenação 400. Gente, Golo 961, não autorizado para o Galeão, via rota do ponto de voo, nível 360. Perfil de saída da El, Leda e Rumi, curva direita após decolagem pistão no zero. Transponder 51, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Voo 961 no correto, reporte pronto, estiver em funcionamento. Passará voo 961. 961, siga as instruções da equipe de som, responde pronto para o táxi. Olha, né, BD 530 pro Adipelo. Uma 9916, aciona a notificação. 10 milhas para posição Conde, contato radar. Ajuste 1013, reporte da ajuste da zona para de bordo para interceptar a chegada. Fechando a arma 225, para 2010, ajuste na 013, autorizado o sinal ILS 8, pista na 0 e repete estabilizado. Reportará estabilizado, né? 62, para 2. Bom, 1961, atualizado táxi para ponto de espera pistão 0, via parte 1, táxi Índia, no ponto de espera chame torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 3, bom voo. Atualizado táxi para 1-0, parte Índia, ponto de espera 2-9-5-3-2-9-0. Voo 9996, desça para 4.7. Leão, ali em decola, visto no 0, vento 080 graus, 10 nós. Chanel 6225, está me tornando a frequência 1-8-2-9-5. Chanel 6225, está me tornando a frequência 1-8-2-9-5. Chanel 6225, está me tornando a frequência 1-8-2-9-5. Chanel 6225, aguardando autorizações de voo, no Chanel 6225. Autorizado com o 0080 graus, 0 Autorizado com o 0 0 0 0 1961, contato radar localizado, sua via celular para o nível 360. Via Dael para 360, Coro 961. o solo aos dos quatro, direita, ou dos um no solo. Chamei 6225, táxi Alfa, Juliette, portão 07. Nove nove no meio dessa via para dois mil pés, autorizado sinal LS que foi pista no zero e reposta estabilizada. Uma 961, chame centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 25 decimal 1 a 0, alterna 13325, boa 961. 9996, chame para a frequência 198295. Nove no menos, salva 35, direita, ano 219, salva. Salva 3, 9, 9, 9, 9916, táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, 9996.